Parábola do filme Assim Falou Henri Cristo. O reino de Deus se assemelha ainda a um filme, a uma película de faroeste. Se não vejamos, pois, no início existem inúmeros personagens. O coveiro, o ferreiro que repara as ferraduras do cavalo, o xerife e seus auxiliares, o banqueiro, o caixa do banco, o empreiteiro e os funcionários que constroem a estrada de ferro, os agricultores, os pecuaristas, as prostitutas, enfim, cada qual cumprindo um papel no enredo, no desenrolar da história. À medida que o filme transcorre, muitos destes personagens são eliminados. Bandidos são mortos, um agricultor muda de cidade, um dos auxiliares do xerife aparece uma única vez a fim de entregar-lhe um documento, a amiga da prostituta avisa-lhe qual cliente possui mais riquezas e vai embora, um viajante hospeda-se no hotel facultando aos espectadores ver que na cidade existe uma hospedaria, etc, etc, etc. E no final permanecem tão somente os principais, aqueles que têm uma função importante, cuja presença serve para propiciar à plateia uma lição de vida, um aprendizado, como se fossem os conquistadores da vitória numa batalha. Assim também, meus filhos, acontece no reino de Deus. Os seres humanos aproximam-se, alguns integram-se como missionários, membros beneméritos, muitos participam como curiosos, até sem saber porquê, aos que permanecem até o fim como aliados, contribuindo ativamente no anonimato, uma vez que a posição social não lhes permite se exporem. Outros são chamados pelo Senhor para ser discípulos, príncipes do reino de Deus. E os filhos de Deus, os escolhidos, os membros integrantes do reino de Deus, dignos, continuam participando, frequentando a assembleia, os discípulos fiéis continuam sendo discípulos e permanecem comigo até o dia do juízo. Enfim, os eleitos permanecem enquanto os outros cumprem o papel de meros figurantes que entram e saem de cena. Entrar e sair de cena significa aparecer, jurar fidelidade, ajoelhar-se, confessar que me ama, chorar. Geralmente os que choram de alegria, de emoção, não têm caráter para continuar na luta contra os inimigos do reino de Deus. Através do choro, denunciam a fraqueza. Depois, na primeira oportunidade, sucumbem vítimas da pressão dos espíritos das trevas, às vezes na tentativa de salvar algum parente. E no desfecho da história, só os fortes, só os perseverantes é que chegam até o fim, cumprindo-se o que eu disse quando me chamava Jesus: aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Mateus capítulo 24, versículo 13.